Permita, sono localizzato. Ok, sono in ostaggio. Informazione, un po' accidato una frequenza. Sétima 5, 140 graus 109, autorizado pouso, pista no zero. Ciente, pouso autorizado, pista no zero, vamos, 715. Meia 0746, está o localizador, curva esquerda na proa 140, repórter estabilizado. Esquerda 40, gol 607. Lápis 6577, pista para 4.000 pés. Ajuste 1995, tá? 111 milhas da posição Pelô, resta uma navegação na proa de Pelô. Ah, excepto o nosso, com a minha verdade. O número 07, complete a aproximação final. Agora eu tô certo para a torre. Tem 4.000, 6570. Lápis 6570, isso é para 2.000 pés, para interceptar o lote, curva direita na proa 050, repórter estabilizado. Direita 050, descendo para 2.000, repórter estabilizado, 6570. Sétima 5, solo 954, livra direita, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, gol 1715. 1897, 130 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0, checa trem. Ele pouso, pistão 0, trem baixado travado, gol 1897. Salvador, gol 607, passou Duna, na sua escuta. 607, informa aí que está livre. Perfeito. Uno 995, edição para 1709. 1709, 995. prosseguir com a descida, 995? Luna 995, prosseguir na descida para 2 mil pés, ajustando 08. 2018, 995. Apsa 6570, chame torre 18 de família. 18665, cantando. Foi gol 607, final, baixar travado. 07, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pistão 0. Aquele pouso, gol 607. Oi, Salvador, muito bom dia, pista carro 6570 no localizador. O 6570, número 2, para pouso, informar a pista liga. Sim, 6570. Rola 995, completo final, chame torre, o norte desse momento. 18.6, bom dia. Sete, solo 59, direito no 209. Direito 209, 607. É pra confirmação, pode estar aí na sequência. Obrigada. Torre Salvador, bom dia, vou no 995, final do ILS X2 da 10. No 995, volte em aproximação e formarei pista livre. Sente na escuta, 995. Apsa 6570, pouso autorizado, cabeceira 10, o vento 140 graus, 99. Livre pouso, 6570. Deu 6.17. Carro 6570, solo ao 01, direito no 219. Direito ao 219, 6570. Afirmativo, confirme como me recebe. 3 para 2 e uma forte interferência na fonia, 1570. Seguinte, obrigado. Acredito que alguma aeronave esteja com uma portadora aberta. Solo, Salvador, bom dia, Pedago 6570. Salvador, bom dia. O TAN 3890, com informação. Qual a próxima situação? Repito, 330. 3890, com meu corpo. Vale. No 995, sala 03, direito no 219. A direita no 219, vou no 3, da chama de indicação. Autorizado chegada a Bonf, desce para 4 mil pés, QNH 098. Autorizado chegada a Bonf, desce para 4 mil pés. Azul 4069, gente da Golf, autorização 340 Campinas. Azul 4069 Campinas, 360, depois do volume 6, decola pista no zero, curva direita. Sai da Sahel, lei da Pris, controle 120.8, aciona 5532. Autorizado para Salvador da Euleda Bridge, para Campinas da Euleda Bridge, apresurando 6, 1208, controle 5531, transporte azul 4049. Fijamento correto, enquanto eu estiver aqui na conta 69. TAN 3890, pronto? Assuma tudo, seu pronto. Autorizado Recife 330 via Perusco 58, decola a pista no zero curva esquerda, pega Puca, atenção Caju, controle 120.8, aciona 5526. Aciona tudo Recife, aprovado, Perusco 0, parada Recife 58, decola no zero curva esquerda, Puca, atenção Caju, controle 120.8, feedback, vai chamar o Sol em 1219. Desautorização da Leão. Da Leão, 360, só um minuto, só para aguardar aqui para Del. Na escuta dela. Alfa até o ponto de espera da 10.6, 18.95, com a torre no ponto de espera, 18.95, e o ajuste é no 0.9. Rosa Voo, nós 04. Salvador Galeão, 360, rota Cisulo 10, decolando 0 para a direita. Corrida da Elleida, ponte da Boa Vista, aerovia. 5533, pode ser responder, controle 120.8. Autorizado 360 para Galeão, Rubens 10, decolando no 0, cruza direito, Dael, Leda e Brite. 5533, 120 décima 8, voo no 804. Condição 10, em condição 3. Vai informar. T3153 complete sinal, chama torre 118 decimal 95. 1895 T3153. 069 está no 8 pro puxa sinal. T9 confirmando. Puxe, pega acionamento no 08 autorizado de ataque. Livre puxa sinal no 8, chama ataque, 4069. Pouso autorizado, capitão 10, Anderson 20 graus, 10. Espera 4069 está com 122 a bordo, 122, autonomia de 4 horas e 40, alternando Ribeirão Preto. Podia só repetir o POB, por favor? 122, 122. Obrigado, táxi de Alfa, até ponto de espera da 10, lá torre 118.95, o ajuste 1018, com voo azul. Índia Alfa, ponto de espera 264069, bom dia. Para Brasília, somos no top, subida prevista é a Arpon, Elefant, 3.800 de aprovação, no top.